Viajando não firma. CTS Kamikaze. Nós é drill, nós é trap. Dele no beat, pá. Alkidoc DG. Conexão é de Fortal AMG. Olha os papão, ó. Yeah. O bicho papão. Hoje é meu motor, o bicho papão. Elas na garupa, o bicho papão. A vida mudou, o bicho papão. Ele se assusta. Já falei pra você que viemos buscar o nosso lugar. Quer papar nossa energia? Papagaio só sabe imitar. Cuido pro jogo é esse, foca no teu corre. Que nós foca no nosso pro lado de cá. Conexão de MG a Fortal. O feat foi salvo, tamo pra gerar. Cartinha no pulso e o cordão de ouro. Combinando com meu pano da Lala. Dirigindo o áudio com beck aceso. E o meu som estralando pro ar. Um salve pros mano que tão na luta. Quando se tem fé, nada pode parar. Que as drogas mais caras, as beats mais raras. E na lombra que ninguém vai cortar na cara. Eu jogo a grana, ela joga o bumbum. Dá nada. Ontem tinha nada, hoje não sou mais um safada. Ela sabe que é todos por um. Hip art no topo do mundo. Fortal City no mapa, e é isso. Corre, corre, que lá vem os bichos, bicho papão. Não fui primordial no feat, nem vim pra fechar esse som. Primitivo da Gerais, trepiano com os faixas. Cê acredita que o Connect é de Fortal a Uberaba? Olho no olho, ouro no dente, Holly Pointer no pente. Bala por bala, água pra bela, que tá no entorpecente. Se correr o bicho pega, se ficar papão te come. Sintera, Bocomoke, guarda aí meu sobrenome. Papa droga tá no sal, nós papa nota no PayPal. Papa donzela, enxuga os litros de balantas e royal. Vem no papito, mequetrefe, que nós te papa de arsenal. E faz neném dormir, porque bicho papa é do mal. Se essa rua fosse minha, canoa não ia virar. Alecrim esverdeado no meu quintal ia brotar. Rapunzel ia jogar as tranças pro papão. As palhacinhas tatuadas ia fazer fila no portão. Os ramelão de merda, os bichos de pé de terra. Ou corria de nós, ou trampava pra nós de sentinela. Entendeu? Pegou a visão, então não se assuste não. Aqui o infortal, nós é bicho papão. Papa droga tá no sal, nós papa nota no PayPal. Papa donzela, enxuga os litros de balantas e royal. Nós papa gringa tipo ninja nos 4 pontos cardeal. Seja de leste a oeste, de MG até portal. Papa droga tá no sal, nós papa nota no PayPal. Papa donzela, enxuga os litros de balantas e royal. Eu quero até sua alma, que papo de arsenal. Vou fazer neném dormir, porque bicho papo é do mal. Sigo vivo, logo existo. Rap é compromisso, assusta os meninos que são novo aqui. Primo, em Minas tamo rico. Em Fortal só os bicho louco multiplicando o dinheiro aqui. Elas tão muito safada, hoje é revoada. Pegou racha e uma bala pra sempre forte, só contando os malote. Vulgo Alkidoc, real double D. Ligado nas ideias pra comédia que é poucas. No privê com as safadas, vendo elas tirando a roupa. E quando eu passo os recalcados, ficam de queixo no chão. Perfumado, posturado, trajando Louis Vuitton. No pescoço cravejado, com duas gatas do lado. Invejoso fica cego, com meu paté. Fortal City tá de boa, tipo Kevin com meus faixas. Comprando essas beats todas, hip art tá na casa. Sigo vivo, logo existo. Rap é compromisso, assusta os meninos que são novo aqui. Primo, em Minas tamo rico. Em Fortal só os bicho louco multiplicando o dinheiro aqui. Elas tão muito safada, hoje é revoada. Achei uma bala pra se divertir. Firme, afirma, sempre forte. Só contando os malote. Vulgo Alkidoc, real double G. Papa droga tá no sal, nós papa nota no PayPal. Papa donzela enxuga os litros de balantas e royal. Nós papa gringa tipo ninja nos quatro pontos cardeal, seja de leste a oeste, de MG a total. Papa droga tá no sal, nós papa nota no PayPal. Papa donzela enxuga os litros de balantas e royal.